posição para servir também, né, aos romeiros, né? Toda a festa culmina com a missa solene em honra ao Senhor do Bonfim. A procissão pela vila do santuário, carregando a cruz, simbolizando a origem da devoção, até a missa campal presidida pelo bispo. Essa procissão ela é muito antiga, né? Ela remota ao século XVII, século XVIII. É a entrada triunfante de Jesus também na sua Romaria, na Praça dos Romeiros. É a forma que as pessoas também sentem tocadas, porque nem todos têm acesso à imagem. E quando a imagem é apresentada publicamente, causa emoção, causa alegria, causa o cumprimento dos votos, das promessas dos romeiros. Os robôs já fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, executando diferentes tarefas. Em Nairobi, no Quênia, eles estão nos restaurantes servindo os clientes. Robôs humanoides com uma bandeja na mão deslizam entre as mesas para entregar os tacos preparados pelo chefe aos clientes. O atendimento tecnológico é o diferencial deste café. Esses robôs, projetados com uma forma humanoide simplista, completos com braços para carregar bandejas, são programados para cumprimentar e servir os clientes. Embora os servidores robóticos sejam uma característica em partes da Ásia há anos, este é um empreendimento pioneiro para Nairobi, que já é conhecido como centro de tecnologia, apelidado de Savana do Silício. Os robôs, embora úteis, ainda exigem intervenção humana para tarefas como receber pedidos por meio de um tablet e limpar as mesas após o serviço. Simpósio de pesquisa clínica aborda o cenário de estudo sobre novos medicamentos e tratamentos, que consequentemente resultam em qualidade de vida à população. O Brasil ocupa um bom lugar neste segmento de pesquisas e deve ganhar ainda mais força com uma nova lei que já foi sancionada. Cerca de 300 profissionais de instituições do Brasil se reuniram para um simpósio sobre o cenário da pesquisa clínica no país. O evento foi organizado pelo Centro de Pesquisa Clínica da Funfarm, um dos principais da América Latina. Além da troca de conhecimentos, foram abordados temas como pesquisas de novos medicamentos, vacinas, tecnologias e estudos avançados. Esse simpósio, ele sintetiza, na realidade, a importância dos novos tratamentos que estão sendo conduzidos, que podem trazer um impacto direto para a população. A população pode, muitas vezes, ter, durante o seu envolvimento com a pesquisa clínica, um contato direto com tratamentos que, daqui a pouco, vão se tornar promissores, tanto do ponto de vista de tratamento de doenças crônicas, como condições agudas. Tá? Então, a população pode ter acesso, antes do mercado, a tratamentos realmente promissores e se beneficiar diretamente dessa intervenção terapêutica. O cenário atual dos estudos clínicos no Brasil, pegando especificamente o ano de 2024 e contextualizando com um centro de pesquisa como que existe aqui nesta instituição, sem dúvida nenhuma vai ser fundamental. A pesquisa clínica no Brasil ganhou um importante reforço com a Lei Geral de Pesquisa Clínica, que foi sancionada em maio após quase 10 anos de tramitação. A norma cria regras para pesquisas com seres humanos e traz importantes novidades que devem agilizar os estudos e permitir que o Brasil participe de mais pesquisas no mundo. Essa lei, que vem para desburocratizar totalmente a pesquisa clínica no país, pode ser, a gente reconhece como muito, extremamente promissora. Por quê? Porque, na realidade, estudos, muitas vezes, que nós não tínhamos possibilidade de participar, que são estudos que não vinham para o Brasil por conta de burocracia, do ponto de vista regulatório ou mesmo de aprovação para a disponibilidade do medicamento no país, nós podemos agora ter maior possibilidade de participação, ampliar a rede assistencial direta ao paciente, mesmo aquele paciente que esteja sendo conduzido no Sistema Único de Saúde. Então a gente acredita que nós vamos ter acesso realmente a muito mais estudos do que no passado. Muitas novidades virão, nós temos que ter uma regulamentação de uma lei que acabou de ser publicada e pensar numa estrutura como a que existe aqui nesta instituição, com a quantidade de profissionais treinados, capacitados, com a competência dos pesquisadores que aqui existem e com a visão que esta instituição tem certamente vai fazer com que nós tenhamos uma possibilidade bastante importante de ampliar a quantidade de estudos, e estudos, sem dúvida nenhuma, com capacidade de rastreabilidade, de avaliação de eficácia, de segurança dos produtos, garantindo então acesso ainda maior para toda a população dessa região. O Complexo Funfarm é uma fundação filantrópica que fica no noroeste de São Paulo e é referência para o atendimento de mais de 1.500.000 habitantes de 102 municípios. Seu centro integrado de pesquisa conduz estudos nacionais e internacionais em diversas especialidades médicas, visando evidências para o adequado manejo clínico. Médicos e especialistas destacam que estas pesquisas têm papel fundamental na construção de avanços científicos, o que transforma a prática e gera esperança à população. As pesquisas clínicas aplicadas, né, elas podem trazer um impacto muito bom para a população em geral, porque elas melhoram a assistência direta ao paciente. Em 13 anos de atividade, o CIP da Funfarm realizou quase 900 estudos observacionais e de intervenção de fases 1 a 4. Atualmente, conduz 196 estudos em 30 diferentes especialidades médicas. Os impactos dessas pesquisas são esperados a médio e também curto prazo. Como são moléculas e são fármacos que realmente podem mudar o tratamento da população em geral, muitas vezes ela tem um processo de aprovação acelerada pela própria agência regulatória, tá? Mas algumas delas realmente demoram um pouco mais, mas no máximo em médio prazo a gente vai conseguir ver isso, esse tratamento, esses novos fármacos e moléculas disponibilizados para a população para venda, comércio e tratamento da população em geral. Nós temos estudos assim de ponta, tá? Os estudos que mais promissores agora, eu poderia destacar os estudos de vacina que estão saindo agora, que a gente espera que uma breve incorporação pelo Sistema Único de Saúde, então em um prazo curto, tá? Então, assim, estudos super promissores, estudos em cardiologia também para controle de colesterol, controle de doenças crônicas, tá? A gente tem estudos que já estão em fase já final de aprovação de medicamentos, inclusive para redução de desfechos clínicos importantes da população em geral, tá? E estudos também em oncologia que são muito promissores, moléculas novas, alvo dirigidos, que a gente espera que realmente tragam um impacto muito benéfico para a população em geral. Fabiana Mingoni para a Rede Vida. Uma vida bela convida a vivenciar cada dia como se fosse único. Não perder as oportunidades de fazer coisas novas, adquirir conhecimentos, ser solidário e prestativo. Todo dia oferece um convite a agradecer pelos obstáculos vencidos, desafios superados e ressentimentos perdoados. Em um novo dia, é possível caminhar com fé, compartilhar gestos de amor, fomentar a paz. A sensação de um dia bem vivido faz a vida mais bela. A Crônica de Luiz Antônio Monteiro encerra o nosso encontro de hoje. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. É isto. Paz e bem. As coisas tristes têm sempre um ponto final. A dor serve para despertar, para fixar um tempo, para entender a importância das relações humanas. Os tempos alegres projetam permanentemente um caminho de esperança. O sorriso serve para motivar, para fixar o espaço, para entender o valor dos momentos de transformação e de crescimento. Um dia depois do outro, uma meta todo amanhecer. Nunca acumule raiva interior, jamais deixe os pensamentos de vingança avançarem. Sempre confie na providência divina. Nunca aqui, jamais lá, sempre presente. Sem medo das ondas, com prudência nas águas. Cative a luz interior, cultive a paciência exterior. Nada melhor que a simplicidade, nada menos que muita caridade. Quando olhar para o amanhã, celebre com entusiasmo, creia no amor e sinta forte a paz para trilhar uma vida bela. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. A A seguir, Rede Vida Serviço. Olá, queridos amigos de todo o Brasil. Eu, Eros Biondini, tenho um convite muito especial para fazer a você e toda a sua família. No próximo dia 7 de setembro, sábado, aqui em Brasília, o coração do nosso país, nós teremos um grande evento de evangelização, o show Terra de Santa Cruz, clamando a Deus pela nossa nação. Estaremos juntos, eu, o Dunga, Salvador Neto e Flávio Vitor, cantando as canções que marcaram a nossa carreira missionária com a música católica. E tem mais, teremos a adoração ao Santíssimo com o nosso querido padre Carlos Alexandre na paróquia Imaculada Conceição de Maria. Você não pode perder. A partir das 19 horas estaremos ali num grande momento de louvor e oração, pedindo a Deus que abençoe cada um de nós. Terra de Santa Cruz, dia 7 de setembro, Taguatinga Sul. Nós esperamos por você. Quem é apresentador aqui na Rede Vida, sou sua companhia todos os dias. E eu quero ajudar você a falar ao coração de Deus. Eu quero ser uma ponte entre o seu coração e o coração carinhoso de Deus. Em alguns momentos de oração, de reflexão, de aprofundamento da fé, 11 horas da manhã, 4 e 15 da tarde, meia-noite e 40, eu espero você. Conta comigo. Por um mundo de paz, eu conto com você, conta comigo. Prazer ter vocês aqui no Rede Vida Serviço. Cada vez mais as empresas reconhecem que os compromissos de sustentabilidade, sociais e de gestão são indispensáveis para os negócios atuais. O programa de hoje fala sobre empresas e sustentabilidade. Eu recebo a advogada a doutora Carita Carise. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada mesmo. É sempre incrível poder falar desse tema que a gente trabalha com tanta coisa no dia a dia, né? Nem tudo faz o nosso coração cantar. E esse definitivamente é um dos temas que faz meu coração cantar. Que ótimo, então está no lugar certo para explicar para a gente quais práticas que propõem mudança nas relações empresariais com a sociedade e com o meio ambiente, doutora Carita. A gente tem inúmeras, mas hoje a abordagem é mais focada em relação às empresas em ESG e compliance. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando dos três grandes aspectos da sustentabilidade, porque a gente tem o hábito de relacionar a sustentabilidade com o meio ambiente. De fato, isso está relacionado, mas a sustentabilidade vai muito além disso, porque para que a gente tenha essa proteção ao meio ambiente, a gente também precisa considerar os aspectos sociais, uma coisa não tem como ser separada da outra, e também aspectos de governança quando a gente fala de empresa. Então, a empresa ela precisa pensar nas suas regras internas para que elas reflitam essa necessidade que hoje mercado, né, então os consumidores exigem, as instituições financeiras exigem que você tenha essa postura muito bem delimitada dentro da sua empresa para que você tenha acesso aos consumidores, a captações de recursos e vários outros benefícios aí, inclusive em sede regulatória. Então a dinâmica é bem ampla, mas os mercados eles despertaram para isso e vêm se organizando? Bastante. Na verdade o que a gente tem hoje são duas esferas que são meio opostas entre si. Então, a gente tem alguns setores que divulgam muito práticas ESG, mas que não as praticam realmente, que é o que a gente chama de greenwashing, ou lavagem verde, você dá uma roupagem verde para o seu produto, mas, na verdade, você não implementou ações realmente efetivas. Agora, tem outras empresas, por sua vez, que têm práticas incríveis, mas não sabem divulgar, porque As práticas ESG, as práticas de sustentabilidade, elas trazem economia, elas trazem benefícios econômicos muito palpáveis para a empresa. Então, às vezes, a empresa acha que isso está dentro do plano de negócios, quando, na verdade, configuram essas práticas que poderiam ser usadas, né? Tanto para divulgação e marketing, quanto mesmo para benefícios. Benefícios junto ao governo, benefícios junto a instituições financeiras, enfim, e outros aspectos. E precisa estar no plano estratégico, então, porque pode correr riscos, pode ter falhas, pode ter baixas, pode ter prejuízo. Então, é preciso uma organização para se começar a ser sustentável. Isso, exatamente. Precisa estar muito bem alinhado e bem pensado. Por quê? Às vezes eu faço uma prática que está todo mundo fazendo, eu fiquei sabendo ali, poxa, uma outra empresa do mesmo setor, ela, né, ela pratica aquilo ali, mas para a minha realidade não serve. Então, isso precisa estar muito alinhado, como você bem falou, com o plano de negócios, precisa estar muito alinhado com as demandas regulatórias, e a gente bate muito nessa tecla, porque além de benefícios perante o governo, né, perante aí os órgãos fiscalizadores, a gente tem também certos problemas que podem acontecer se você não toma cuidado, não só internamente na sua empresa, mas mesmo nas suas relações de negócio, com seus parceiros, com seus fornecedores. Hoje, a gente pode ser responsabilizado em uma empresa, porque outra empresa que te fornece um produto ou que desenvolve ali algum trabalho com você, não está cumprindo as obrigações dela. Então, de fato, é algo muito sério. E para que seja realmente rentável, tem que ter um planejamento por trás. Então, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, você tem que entender o mercado, você tem que entender os seus processos para saber onde isso se enquadra ali, né, da melhor forma. Porque como a gente tem uma gama muito ampla de ações que a gente pode executar, é preciso que a gente escolha algumas. As que são melhores naquele momento, as que são factíveis naquele momento, porque senão tem outro risco, que é um risco de imagem, de você divulgar que está fazendo algo, e aí às vezes nem é um greenwashing pensado, mas você estabeleceu ali uma meta megalomaníaca e quando você vai ver, aquilo não é aplicado e você pode ser responsabilizado por ter prestado uma informação falsa, né, por ter ali divulgado uma prática que você não pratica efetivamente dentro da empresa. A gente tem uma grande abrangência, a Rede Vida passa no Brasil todo. E uma pessoa que está assistindo a nossa entrevista, mas é um pequeno empresário. E despertou essa vontade de ser sustentável. Mas pelo que você está explicando aqui para a gente, tem várias etapas e demandas. Mas dá para aquele pequeno empresário que está assistindo o nosso programa também começar a fazer diferente? Tá, pode e deve aplicar, independentemente do tamanho da empresa. O que é o primeiro passo, né? A maior importância ali? Você fazer um mapeamento. Então, você entender quais são os seus processos, você entender quais são as possibilidades, em que pé você está. Porque, às vezes, como eu disse, você pode aplicar algumas estratégias ali de sustentabilidade e não saber, e tem outros buracos ali para que você aplique e que você não está observando. Então, primeiro passo, entender qual é o seu momento atual. Segundo passo, realmente ter um comprometimento da alta direção. O que a gente vê é, ainda que um colaborador traga excelentes ideias, se a alta direção não se comprometer, aquilo não vira cultura. E aí esse é o próximo passo, né? É você entender qual é a cultura que você quer promover dentro da sua empresa e promover efetivamente esse aculturamento. Então, por meio de regulamentos internos, por meio de treinamentos e principalmente o que a gente chama de tone of the top, né? Ou seja, você vai olhar para quem está acima de você na hierarquia e vai se pautar, sim, muito naquilo, né? Para que você aplique as suas atitudes. E aí, mapeado isso, entendido o que você quer colocar, né? Estabelecido ali um plano, aí é executar esse plano e ter mecanismos de fiscalizar se isso está sendo cumprido. Porque às vezes também, de novo, a gente faz ali todo um planejamento para uma empresa, né? Algo muito bem feito, muito bem pensado, e o pessoal não pratica. Isso precisa ser entendido. Por que não está sendo praticado? A gente precisa fiscalizar mais, a gente precisa estimular mais, ou aquela regra que eu criei, aquele novo processo ali mais sustentável, não faz sentido dentro dessa organização. Como que ela consegue ser sustentável? Dá dicas pra gente. Qual é a mudança ali na organização do trabalho interno que pode dar esse primeiro passo para a empresa já começar a ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, com todas as outras questões que envolvem a sustentabilidade, doutora Carita? Tá. Pegando aí pelas três linhas, né, que a gente falou do ESG, primeiro passo, a gente pode olhar no dia a dia se a gente está consumindo aquilo que precisa consumir dentro da empresa. Ações aparentemente pequenas,